E aquilo que eu tinha, você acha que você continua sobre a mão da juventude, sobre a mão do povão, em sua garra.